Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track. E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e eu deveria ter gostado mais de Burnout Paradise. Aqui é o Snake. Give me feel, give me fire, give me energy, Charizard! Give me that Charizard? É Charizard. É Charizard. É. Give me that Charizard. Aqui é o Yui from Switzerland, from my balls. Tchau, twist, twist, tchau, crow. Eu entendi nada. Eu pensei que o Yui ia falar assim. Aqui é o Yui. Daytona, let's go in. Não tive Saturno, não tive Saturno. E aí galera, aqui é o Excel e... Alô, level mais? Alô, level mais, piada interna, né? Bom, estamos reunidos aqui para mais uma edição do Game Track, o episódio de número 54. 54! O que importa para nós aqui é que o pessoal cobrou bastante, acho que só o Rafael Taira, mas enfim, cobrou bastante pra gente falar sobre jogos de corrida, né? A gente, somente eu aqui, lá no cast 11 falou sobre Need for Speed, mas a gente vai pegar esse cast pra falar sobre jogos de corrida em si, né? Yay! Então vamos falar a respeito deles após a leitura de e-mails e já voltamos. Aqui começando mais uma leitura de e-mails e comentário. Eu falei estou porque sim, estou sozinho dessa vez aqui nesse bloco de e-mails e feedbacks e comentários e essas coisas, né? Embora e-mails, vocês estão me devendo e-mail porque faz um tempinho que a gente não recebe e-mail. Vocês viciaram em comentário, mas vamos lá. Bom, recadinhos clássicos antes da gente começar a leitura do feedback em relação ao último programa, o Game Track número 53, do qual fizemos com o pessoal querido lá do Super Controle Podcast. Um beijo, Kojima. Um beijo pra vocês, amigos. Amigos chapas. É, vamos lá. Primeiro recadinho aqui é que estamos concorrendo ao prêmio Top Blog. É muito importante seu voto. Está aqui abaixo o bannerzinho para você clicar e votar. Você pode votar de três formas possíveis. Ou seja, votar três vezes. Uma com seu e-mail, uma com a sua conta do Twitter e uma com seu Facebook. Então, vote o máximo possível. É só clicar, fácil, não tem segredo. Clica, vota. Fechou o caroço, tá ligado? Segundo comentário aqui é que em relação às colunas de vídeo, né, do Level Mais, provavelmente a gente vai ter muito mais coluna em vídeo agora, aproveitando que algumas pessoas da equipe compraram placa captura pro PlayStation 3. Digo essa pessoa que é o Grafo, né, o Diego Grafo, participou comigo aqui com o Rubens lá no Cast Mass Effect. Ele provavelmente vai estar trazendo alguns reviews e previews de jogos de PS3, então fiquem ligados. E também, falando em vídeo, a coluna Jogatina Plus, que é aquela coluna que a gente, que eu, mais o pessoal da equipe, a gente traz aqui pra vocês gameplay de jogos. Então confiram aí, na segunda-feira passada saiu o Jogatina Plus de Sky Drift. É só clicar e assistir. E agora na quinta-feira vai ter a segunda edição da semana, que é sobre DLD. Lembrando que a partir da semana a gente começa com duas edições por semana do Jogatina Plus, sendo a da quinta-feira exclusiva para jogos de tiro, jogos FPS. Então vai ter ali DLD, CSGO, né, o Global Offensive, vai ter TF, vai ter Battlefield 3. Então fiquem ligados, que não tem segredo, é só clicar e assistir. E já aproveitem, façam um grande favor pra nós, né, façam uma gentileza de assinar o canal do YouTube lá tá esperando o seu cliquezinho no assinar, não dói, não machuca, é só clicar e assinar. E também todos os vídeos que você for assistir do Level Mais, dê o seu curtir também, ajude a nossa divulgação, colocando os nossos vídeos nos seus favoritos, olha só que bacana. Bom, vamos lá ao feedback do último programa. Começando aqui com o feedback do queridíssimo Marcelo Martins. Ele começa assim: olá pessoal, como vocês abriram um cast falando de 3DS, queria aproveitar para dar uma dica. Vocês precisam, ênfase mesmo, ele colocou ali, jogar Resident Evil Revelation. É um jogo muito divertido e desafiador. Embora acho que eu nunca cheguei a jogar Resident Evil, mas o pessoal da equipe eu sei que gosta de jogar bastante. Ele continua aqui: talvez um dos jogos Resident Evil modernos dessa franquia. Uma dica: ao começar o jogo, entre nas opções e coloque em 3D no máximo, já que o padrão é o 3D intermediário. O modo multiplayer desse jogo também é muito bom. Altíssimo nível de gostabilidade. Olha a frase que o Eric Santos mandou, né? Achei muito boa a escolha de música pelo Eric. The Words End With You Eu vou falar assim, meu inglês é ridículo, já sei. Entendo que meu inglês é ridículo mesmo, tô sozinho, não tem ninguém pra me corrigir. Ai, meu Deus, continuando. É um dos meus jogos favoritos para 3DS e a trilha é muito peculiar. Ouvindo novamente a música de Super Mario Bros. 3, percebi que já naquela época o pessoal da Nintendo conseguiu colocar samples, né, que é aquele som de instrumentos reais, em alguns instrumentos de percussão. Olha só que bacana. Isso foi muito sofisticado para a época, levando em consideração o poder de processamento de áudio do NES, né, do conhecido também como Nintendinho. Gostei bastante dessa edição do Game Track e é legal saber o que cada um está jogando e também suas expressões sobre os jogos e trilhas. O que estou jogando? Já que a gente falou pro pessoal listar, né, ele colocou aqui. Terminei Ratchet & Clank Future, Tools of Destruction. Achei um jogo de plataforma ok, que tem muitas coisas parecidas com Super Mario Galaxy. Os dois jogos saíram mais ou menos na mesma época. Comecei a jogar o Kirby Epic Yarn nesse final de semana, que é um jogo que eu quero jogar ainda, que deve ser muito tesão. Cara, eu acho muito massa a arte desse jogo, mas enfim. No domingo, pretendo comprar o 3DS XL, que é aquela versão gigante, né? A versão gigante, eu digo assim, gigante, no padrão de portátil, né? Do 3DS. Nesse embalo, ele também já vai comprar o Super Mario Bros. 2. E esse jogo também dá um tesão, né? Então, muito obrigado pelo comentário, Marcelo Martins. Uma vez, acho que em umas leituras passadas, não sei exatamente qual, o Excel tava aquela brincadeira de ler o que você tava no status ali, né? Eu sei que é a sua empresa, a empresa que ele tem, é a empresa que fornece serviços, né, de produção, de ambientação de áudio. Acho que é isso mesmo, mas confirme aí pra mim nos comentários pra gente falar a respeito mais dela. Olha só que bacana. E pode aproveitar pros jogos. Quem estiver aí criando jogos, pode falar com o Marcelo. Olha só que bacana, né? Bom, outro comentário que eu tenho aqui é do Rafael Taira. Ele tá sempre presente aí nos comentários. Ele diz assim que... Ele fala assim, observação em relação à leitura de e-mails. Os direitos autorais de Crash Bandicoot hoje estão na mão do Activision. E não mais da Naughty Dog. A Naughty Dog e Sony perdeu os direitos do Crash em 99. Isso foi em relação ao que eu comentei. É que eu disse, não, você tá maluco. A Naughty Dog que é dona do Crash, né? E ele tava certo e eu levei um Hadouken na cara. Bom, continuando aqui. Até o Marcos Melo Correia, né? Conhecido também como Biostock. Stalker002, ele diz, é verdade, a Naughty Dog tinha um contrato por 3 jogos do Crash, mas ainda teve um extra de corrida, que foi aquele que a gente falou N vezes em alguns outros cash. E os únicos que prestaram depois dos jogos de PSX na época foram os de GBA, que ainda ficaram aquém. Bom, é isso aí. Só alguns comentários aqui, agradecimentos em relação a comentários mesmo, que foi do Heitor Polidoro. Putz, como sempre, excelente. As músicas de Bastion são foda demais. Preciso terminá-lo. Eu também tô devendo. Eu joguei, acho que muito pouco. Joguei no máximo 2 horas e não fiz nada, cara. Eu tô devendo jogar Bastion há muito tempo. Eu sei que o Fedakin, aqui da equipe, ama esse jogo. É muito apaixonado por ele, né? Bom, então agradecimentos ao Marcos Melo Corrêa, que comentou, Rafael Taira, Marcelo Martins e Heitor Polidoro, né? Só pra terminar aqui, o Marcos Melo Corrêa também mandou mais um desenho que a gente falou, Dança dos E-mails, que é uma frase recorrente dos podcasts do Super Controle, né? E ele fez uma dança aqui, tá bem legal, porque a gente tá tendo nosso personagem e eu tô fazendo um movimento mais foda de todos, então vai estar tá linkado aqui embaixo. Novamente, obrigado, Marcos Melo Corrêa, por mais um desenho aqui. E é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês gostem desse novo Game Track, né? Desse Game Track número 54, o Game Track for Speed, né? Que é uma piada, vocês vão entender no final desse cast, mas enfim. E espero que gostem, falem pra gente aí o que vocês curtem em jogos de corrida, mandem suas músicas preferidas desse gênero. Não esqueça de mandar seus e-mails são muito importantes pra nós, é muito fácil, mandem lá pra gametrack@levelmais.com. Então, continue ouvindo aí. Até! Estamos de volta aqui e eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, acho que começando pelo Snake, se atualmente o gênero de corrida ele é o seu favorito? Não sei dizer agora, porque... Você não sabe qual o seu gênero favorito, é isso? Sinceramente, não. Meu Deus. Não, eu até entendo um pouco a questão do Snake. É tanto jogo, cara, é tanta jogo coisa boa. Lida, sim, que a gente não sabe. Eu, a princípio, eu sei dizer que é FPS, mas ele tá limite ali com outros gêneros, assim, tá ligado? Sim, se tivesse um FPS de corrida, cara, ia ser bem divertido. é só você botar o Fórmula 1 e botar a visão da câmera. Virar a visão do não, cacete, FPS, cara, é só FPS. Você ligar o emulador e ligar o turbo. Qual que é aquele FPS de fliperama lá que o cara corria e dava uns tiros, tá ligado? Não, velho. Nossa, Tango e Cash. Liga o emulador e bota no turbo, velho. Pô, cara, mas eu conheço o jogo de tiro e de corrida, que é legal. Pois é. Play 1, muito bom. Olha só. O Need for Speed atual também é quase um jogo de FPS, né? Que você solta aquelas paradas no cima dos carros, né? Mas enfim. Mas assim, eu pergunto isso aí, e eu gostaria também de repassar essa pergunta pro Will. Então, meu gênero favorito sempre foi RPG, mas em relação a gênero de corrida, é um gênero que sempre me agradou, mas eu nunca fui muito fã do estilo de corrida daquele simulador, sabe? Eu sempre preferi aqueles mais escrachados, tipo Burnout, Need for Speed da vida, sabe? Se parar de ser técnico demais, não dá muito certo comigo. Excel, contigo, como foi? Porque eu sei que você joga bastante no Wii ainda, né, jogo corrido. Cara, pior que eu jogo agora com a minha namorada, porque o gênero favorito dela é jogo de corrida. Mario Kart é jogo de corrida, hein? Não. Pior que ela não gosta de jogar Mario Kart. Talvez porque ela perca sempre pra mim, mas ela prefere jogar Need for Speed. O namorado babaca que não sabe brincar com a mulher. Fingir que não sabe jogar direito. Velho, não é porque ela é mulher que eu vou dar mole. Se ela não é boa o suficiente pra ganhar de mim, ela não merece ganhar de mim. Aí daqui a pouco tá solteiro e não sabe por quê. É, não deixa ela escutar aqui, tá? Só pra avisar. Eu sempre joguei bastante jogos de corrida porque eu termino sendo um jogador muito casual, salvo algumas exceções, Pokémon à parte, né? Porque Pokémon é minha vida. A galera não sabe, né? Você participa agora de um podcast de Pokémon, né? É verdade, olha só, fazendo jabá extra aí, eu estou participando de um podcast de Pokémon, ainda está pra sair o primeiro episódio, vejam só. Olha só. E sabe-se Deus como eu tô arrumando tempo pra editar essa porra, mas... Então, logo quanto tenha saído o primeiro episódio, né, a gente comenta por aí. E assim, por ser jogador casual, eu termino jogando muito jogo de corrida, porque eu fico naquela, tipo, joga um pouco jogo de corrida, daí vai, joga um jogo de luta, joga uma aventura rapidinho. É que ele é um jogo rápido, né? É. Mas enfim. Ainda que haja alguns aficionados que gastam horas jogando, de uma maneira mais generalizada, ele não demanda uma... Dedicação. Dedicação muito grande sua, né? Eu pergunto assim, porque ele já foi um dos meus gêneros, assim, antes de eu descobrir Lan House, Counter Strike, as coisas, era meu gênero favorito, assim. E depois de um tempo ele começou a decair. E atualmente ele não é o meu gênero favorito. Ele é de longe o gênero que eu menos jogo. Eu gosto bastante. Até porque você perde pra mim feio no Mario Kart. Né? É, Mario Kart de Wii não conta, né? Mario Kart não é jogo de corrida. Não, Mario Kart é jogo de corrida, sim. Só os itens que deixa ele com cara de não jogo corrida, mas enfim. É. Por isso mesmo que eu falo que os de Wii é muito roubado. Você tá em primeiro lugar, cara, você se fode se você estiver na última volta. Você vai pra último lugar, fato, tá ligado? Ah, cara, item por item, Need for Speed também tá com item, né? É, o último sim, né? Mas enfim, qual que foi, tipo, digamos, a série que vocês mais tiveram contato? Porque eu posso dizer sim pra mim que a minha série favorita é Need for Speed. Eu acho que talvez por ser a maior, né? Cara, eu vou concordar contigo, Need for Speed. Need for Speed, cara. Porque... Teve versão exclusiva de Porsche, já teve. Nossa, eu lembro disso. Esse eu não cheguei a jogar, tá ligado? Need for Speed também, porque eu joguei muito os primeiros, cara. Qual foi o primeiro Need for Speed que vocês jogaram? O meu foi o High Stakes do Play 1, cara. Primeiro que eu joguei foi o... Cara, foi o anterior ao Porsche, agora eu só não lembro certinho qual foi. Ah, acho que foi o primeiro Hot Pursuit 3D, eu acho. Não. Ah, então 3D, que eu digo assim... Na verdade, eu tenho um papel de parede que tem todos os Need for Speeds, deixa eu achar ele aqui. Mas assim, ó, respondendo a pergunta, eu comecei com dois, aí eu jogava o 3 bastante, porque era o primeiro que veio com um sistema de perseguição de polícia, e joguei pra caralho, tá ligado? Tipo... Depois de um tempo, eu tava viciado na série, só que não tinha console em casa, eu tinha que ir a locadoras, gastar meu lindo dinheiro, lá me matando em Need for Speed 3. Ia nas revistas, comprava revistas pra saber os códigos, pra pegar carro que pegava 222 milhas por hora, aquelas coisas bizarras, né? Uhum. Mas a série que mais me agradou dentro da série Need for Speed foi Underground, cara. Eu acho que ele aproveitou o hype do primeiro filme do Velozes e Furiosos. Não sei se vocês também encararam assim, tipo, como um bom jogo. Eu lembro que quando as locadoras de PlayStation 2 começaram a surgir por aqui, né, que ele foi um dos primeiros jogos, né, do lançamento do PlayStation 2, toda locadora tinha Need for Speed Underground, cara. Nossa, cara, e eram horas jogando que você, tipo, o cara que entrava de próximo no videogame, ele nem pedia pra trocar o jogo, sentava já com aquele. É, eu tinha esse problema porque eu queria jogar Mega Man X7 e, tipo, do meu lado tinha, tipo, 5 pessoas. Entendeu? Pra mim já era mais frustrante, porque eu jogava na Lan House, né? E eu ia lá, fazia o meu save, só que não sei quem que era o corno, fiado, filho do mapa. Pois é. Que ia lá e apagava os saves, cara. Ah, isso era foda, cara. Eu tive sorte em relação ao Snake, por exemplo. Eu tinha um bar, ó, era um bar locadora, Lan House, aqui perto de casa, na casa da minha mãe, onde eu morava lá. Tinha um computador lá que tinha uma placa de vídeo que é pior que a minha antiga aqui, cara. Ô, Zabza, mas lá também era lotérica? Não, é só os três, só. Bar, locadora e Lan House. FX5500, Zabza. Por aí. É certeza que essa aqui era, foi a primeira placa de vídeo que eu tive, boa, assim, posso dizer. Mas, ó, joguei lá, eu fechei o Need for Speed Underground 1 nesse bar, cara. Imagina o quanto que eu ia ser, porque você sabe que, pra quem fechou o Need for Speed Underground... 114 corridas. 114 corridas, sabe que tem corrida naquela fase do aeroporto que é maldita, e o Need for Speed Underground 1 é um dos jogos mais difíceis, tipo, pra caralho, tá ligado? Ô, Zabza, quer ser superado agora, então? Fala. Eu zerei o Need for Speed Underground 1 num Athlon 850 XP com uma placa TNT 2. Caraca! Você tinha que prever os movimentos, porque travava tudo, né? Caraca! TNT 2, cara. Bom, vamos regredir um pouco no tempo aqui e vamos mais falar... Mais do que da TNT 2 não tem como regredir, velho. Não, em relação, não em relação à placa de vídeo, em relação aos jogos, né? A gente vai fazer menção honrosa aqui aos jogos de Super Nintendo que a gente... Praticamente ninguém escolheu, né? Jogo Super Nintendo nesse momento, né? Nesse cache. Mas todo mundo escolhe, né? É, que todo mundo escolhe. A gente até falar assim... Ah, vamos escolher música de Top Gear, né? Provavelmente vai estar tocando no fundo ainda, então tá de boa, tá ligado? F-Zero também, né? Cara? F-Zero, Top Gear são jogos, assim, memoráveis até hoje. Rock and Roll Racing, né? Mas se você pensar Rock and Roll Racing, é quase um... é quase um Mario Kart. Então, ó, se for no seu pensamento, Will, é quase não um jogo de corrida, tá ligado? É, né? É verdade. Vixe, então eu escolhi um jogo não de corrida. Não, mas, pô, relaxa. Não, e não por isso também. Rock'n'Roll Racing, a gente já dedicou um cast inteiro a ele, né, cara? Ah, aquele, aquele dos motoqueiros de Marte lá, também é mais Bikers from Mars, né? Ah, eu sempre considerei mais um jogo de aventura do que de corrida. É, porque ele não se enquadra tanto, né? Mas assim, ó, só falando a respeito do classicíssimo, que é o Top Gear, cara... Top Gear, eu cheguei a jogar só a primeira edição. Não cheguei a jogar o 2, o 3000, né? 2000, sei lá qual que é. Eu joguei o 2 e o 3000 também, mas, cara, não sei porquê, eu sempre gostei do primeiro. Acho que por causa da música lá, o... Tem a música. Não, as músicas dos outros também, do... Não vem falar... Não vem falar em Tecnobrega, puta que pariu, já tocou demais em Game Track, né? A série Top Gear, cara, é memorável pra caramba, suas trilhas são, tipo, inesquecíveis, quem escuta, cara, fica grudado na cabeça por dias, só que pra quem jogava, tipo, ia na casa dos primos, ou ia pegar seu videogame e jogar de madrugada, cara, aquelas músicas eram hipnotizantes, não faziam você dormir, tá ligado? Total, cara, total. Você não conseguia dormir e ficar com aquela música lá, tá ligado? Pior que é verdade, cara, te mantinha acordado legal. Já pulando dessa geração pra outra geração, qual começou com o PlayStation e com o PlayStation 1 e com o Sega Saturno, né? É, começou com a série Gran Turismo, que até o Will falou assim que ele não curte tanto o jogo de simulação, né? Vocês preferem o quê? Jogo mais simulação ou mais arcade? Essa coisa mais diversão, for fun? Eu prefiro mais arcade. Não, eu gosto da versão mais arcade, embora tenha achado um lá na Steam que eu gostei pra caramba, cara, que é o Grid. O Grid eu não considero ele tanto como simulação. Ele é meio termo, tá ligado? É, mas ele requer bastante técnica mesmo pra poder jogar, que senão... Joguei bastante, mas ele não era tão, assim, técnico, tá ligado? Fórmula 1, tá ligado? Quem jogou Fórmula 1 de PC, tipo, a versão de depois de 2007 pra frente, cara, sabe que você tem que frear, fazer curva, baixar a marcha da quinta pra terceira de uma vez só, assim, por uma curva simples, assim, de nem 90 graus, tá ligado? Eu também já declarou que prefere essa jogabilidade mais arcade do que simulação, né? Sim, porque eu apoio muito, cara, pra esse jogo de simulação. Eu também, cara. Pô, cara, mas olha só, o Gran Turismo, consideração minha, primeiro Gran Turismo que eu tive acesso do PlayStation 1, eu não achava a jogabilidade dele tão distinta assim do arcade. Eu achei que ele veio se diferenciar mais posteriormente. Mas o 1, eu acho que ele nem conta tanto. Ele ficou mais simulação no primeiro de Play 2, tá ligado? Que se tirar carteira. Isso aí. Não, eu falo isso, mas por exemplo, o Gran Turismo não tinha nenhum simulador, porque você também não tinha nenhum jogo grande simulador naquela época, né? Sim. O único jogo de grande simulação que você tinha naquela época era aquele Fórmula 1, que já tinha seu público bem restrito, entendeu? Uhum. Então, pra galera que não tinha conhecimento desses jogos mais simulador, o Gran Turismo foi a coisa mais próxima, né? Uhum. E acabou se consolidando. Inclusive, o Gran Turismo 1, acho que foi o que eu mais gostei de jogar justamente por isso. Por não ter uma... Nível de dificuldade técnica. É, exatamente, o nível de dificuldade técnico era bem menor, né? E era no Gran Turismo que tinha umas umas pistas de rally, né? Uhum. Bom, em relação a PlayStation 1, a gente pode destacar os dois, né? Need for Speed, pode destacar o Ridge Racer! Ridge Racer! Ridge Racer, que na verdade eu não lembro de ter contato nenhum, mas eu adoro essa fala. Ridge Racer! E o Gran Turismo, né? Pra quem... Pô, peraí. Hot Rush, velho. Aí entra... Aí entra os jogos de moto, né? Que também entra no gênero de corrida, por que não? Só lembro de corrida de carro, velho. Você não lembra... Um dos melhores jogos dos tempos, Hot Rush, velho. Então eu posso lembrar de um jogo mais antigo que eu me amarrava pra caralho? Qual? Super Hang-On do Mega Drive, já. Nossa. Bateu muito foda. Desenterrou. Eu tenho essa fita até hoje, cara. Ó. Ela tá escutando sua mesa, né? Cara, tinha um, cara, de Atari. Agora que vocês comentaram... Pera. Mexer com o defunto, não, por favor. Então... Não, que, velho, é que quando eu ia na casa do meu primo, a única coisa que tinha era o Atari. Então era horas e horas jogando aquela parada de rally. Cara, aquele do Atari é... Lá que era rally. O do Atari é o mesmo que você joga naqueles videogames de Tetris de 300 e tantos jogos. Exatamente. Ó, não vou começar a desenterrar coisa velha aqui, senão a gente vai fazer uma lista gigante, né? Eu vou querer falar de Excitebike, que é um jogo... Essa pra caralho. Game Boy ou não, isso daí? É. Bom, mas pulando assim, de PlayStation 1, falou de Road Rash, e eu posso falar aqui do meu favorito de moto de todos os tempos, que é o Moto Racer. Que jogo tesão, cara, que saudade desse jogo. Jogava muito Moto Racer no PC, Eu não tive no PC, porque naquela época eu não tinha um PC que rodava isso aí, mas eu jogava muito no locadora o Road Race, e adorava as fases de motocross, cara, era muito tesão. Caraca, fase de motocross era muito foda, cara. Era muito foda, não, e até a versão street, estrada, assim, que você pegava as motos de cilindradas, tipo, elevadas, assim. A Superbike. É, Superbike, cara, é muito foda, né? Bom, pulando do PlayStation 1, a gente vai pedir já nossas músicas já em breve, mas só pra gente fazer uma retrospectiva fácil. Vamos pular já pro Sega Saturno, que acho que na verdade o pessoal conhece mais os jogos dele em arcade do que no próprio Sega Saturno. Daytona! Justamente, cara, eu joguei demais na casa do meu primo quando ele tinha o Sega Saturno, e provavelmente vocês já jogaram em fliperamas da vida aí, né, cara? Eu conheço um jogo de corrida melhor do que Daytona no Sega Saturno, rapaz. Sega Rally? Não, Sonic R, cara. Meu Deus! Eu gostava dos designs dos carros, cara. Mas assim, vamos parar por aqui. Eu escolhi uma música de Motor Racer, né, pra quem não chegou a jogar ele, cara. Ele divide praticamente em dois gêneros, né? O gênero Superbike e o gênero Motocross, né? Sendo possível você, tipo, postar corrida... Nossa, o Superbike você tinha postado corrida contra 60 pessoas numa pista curtinha, tá ligado? Você atravessava, tipo, umas bilhares de pessoas, tá ligado? Era muito foda. E eu escolhi a track número 3, que pra mim é muito tesão pra caralho. Então, toca aí. We'll be right back. Excel, eu sei que você gosta de porrada e gosta de moto, né? Não, cara, eu gosto... É, Leandro, só me encaixar no seu jogo, tá ligado aqui. Eu sei, eu tava querendo te contradizer. Então, cara, nossa, eu perdi as contas de quantas horas eu gastei jogando Hot Hatch. Você jogava em fliperama ou jogava... Não, eu jogava no Play 1 e no 64, né? No 64, quando eu alugava, e no Play 1 eu acho tinha que o CD, então... Era um pouco fraquinho, tinha sangue, os caras capotavam de fazer uns ursinhos no ar, né? Que a Nintendo era meio mão de ferro nessa época, né? Exatamente. O em gráfico eu perdia bastante, mas a trilha sonora do 64 eu achava superior à do PlayStation. Mas você não achava estranho, tipo, o Hot Hatch sempre foi um jogo, assim, que... Você não focava tanto na corrida, focava mais na porrada, tá ligado? Eu focava nos dois, né? Cara, pra mim era muito mais interessante você dar porrada, derrubar os caras, e quando você caía, você tinha que voltar pra moto. Eu também, cara. Eu acho que não, quebrar assim, os caras era muito mais legal, cara. Era uma coisa muito bacana, porque foi o primeiro jogo de corrida de moto que você tava andando, você podia socar o cara e descer o cacete nele enquanto você tava dirigindo. Eu só pegava corrente, só dava correntada. E ficar de olho quando o cara ia te bater com uma corrente ou um outro negócio pra você roubar a arma dele. É, que era muito foda. Mas nossa, cara, era muito divertido. Eu terminava me concentrando tanto na corrida em si, quanto na porradaria. E assim, apesar de ter jogado bastante no 64, ainda que limitado pelas vezes que eu alugava, terminou que o que eu tive mais contato foi o Hot Rod Jailbreak, que você também tinha a opção de jogar como policial. Aí é tesão. Era muito bacana. Eu lembro que eu me diverti muito jogando esse jogo e dando porrada nos outros enquanto tava correndo. E não tinha como não ter escolhido ele, né? Uhum. Só que, ainda que eu tenha jogado mais Jailbreak, eu vou escolher a música do Hot Rod do 64, porque eu acho a trilha sonora dele, o Hot Rod 64, né? Uhum. Eu achei a trilha sonora dele muito, assim, superior à do Jailbreak em si. Tanto que quando eu alugava, eu ficava alucinado ouvindo as músicas, enquanto que o que eu já tinha não terminava no... Até o Will disse aqui em off pra gente que o gênero de corrida foi os primeiros gêneros, assim, a licenciar a música, né, Will? É, cara. Que e conheci eu... muita banda tesão por causa de um jogo de corrida, cara. É, começou com Rock and Roll Racing, né, cara? É. o clássico, clássico, né, cara? Você fala que música tesão é essa no fundo. Aí você vai ver, cara, é uma música de verdade, como assim? Embora música naquela... de verdade, que eu penso que as outras não existem, né? Não, é que assim, música de verdade, assim, tipo, você... Você entendeu? Foda-se. Então, Sugar Ray, Mean Machine, pau na mesa. Sunny, don't drive, drinking. Main machine! Main machine! Brakes are good. 64, né? 64 teve outros jogos, assim, Extreme Digit Bike, aquele que eu donava pra caralho, que eu falei nos últimos... Caralho, esse jogo é muito bom, cara! Sim. Esse é aquela das motos lá... Sim, futurística, aquela muito moto futurística. Putz! É muito foda, sério, cara. Eu me divertia muito... Pô, eu lembro de jogar esse jogo no fliperama, velho. Eu lembro que eu fiquei puto que meu primo tinha comprado esse jogo pra PC, ele não rodava no meu PC, cara. É aquela época que você, tipo, falava, puto, por exemplo, não roda a parada no PC, cara, e você ficava, ok, não vou jogar nada, né? É, exato. É, o 64 também teve os jogos memoráveis, né, que foi aquela série Cruising, Cruising World, Cruising USA, vocês chegaram a jogar bastante ela. Porra, fliperama? É, era... fliperama nervoso também, né? Caraca, era total quebrar o pedal pra dar aquele dois kick. É, que você dá dois kick assim pra ele dar o turbo empinando. Caraca, aí se você passar na rampa, ele faz a manobra no ar. Você viu aquele, a última versão que saiu, que é aquele Cruising Exótica? Esse foi o único que eu não joguei, cara. Esse tem uns mapas embaixo d'água, tem um mapa com um dinossauro correndo atrás. Caralho! Muito foda. Esse eu recomendo pra caralho, assim, que é muito divertido. Ah, mas 64, então, acho que se destaca isso aí, né? Mario Kart, como o Wilter disse. Ah, tem um jogo de corrida que não é um jogo de corrida, né? Qual? Que é o Wave Race, cara. Era outro jogo de flipper. Era o de jet ski. Nossa, joguei bastante isso aí, hein? Nossa, aí vai começar a falar jet ski, vai falar de snowboard, aquelas... Pô, e pior que esse jet ski também jogava bastante no fliperama. É, ele era bem fliperama. É, fliperama, cara, de jogo de corrida, ou é jogo de luta ou jogo de corrida em fliperama, tá ligado? Foi o gênero dos que mais popularizado em casos de fliperama. É, beat'em up, né, filhão? Não, beat'em up... Mas eu acho que no Brasil era corrida e luta. Vai num shopping hoje pra você ver, cara. Pô, oh, é. E sem falar do jogo de corrida mais jogado todos os tempos em fliperama, né? Cruising USA. É. Nossa! Bom, e vamos botar aqui pro PlayStation 1. Então eu vou pedir mais uma pessoa pra rodar mais uma música aqui. Will, você então. Quer escolher a música de Ridge Racer? Não. Agora eu tenho que confundir, porque todo mundo fala do Ridge Racer. Ah, não. Mas ninguém lembra do Ridge Racer. Nossa. É que tu ficava bravo, né? Caraca, eu ficava muito bravo, porque nem eu falava, caraca, você gosta de Ridge Racer? Eu odiava Ridge Racer, cara. Eu nunca joguei. E esse, eu joguei menos, só que quando eu vi que era Namco, ele tem muito ar de jogo de fliperama, tá ligado? Sim, sim. E esse jogo eu jogava muito, porque eu gostava muito da trilha dele, que era altas músicas eletrônicas fodas. E ele era cheio de jabá, sabe? Tipo, no jogo tinha Outdoors, por exemplo, do Soul Calibur. É, e esse jogo tinha falado muito maneiro, tipo, tu pegava um fusquinha, tu tunava ele virava um carrão do caralho, entendeu? Aquele jogo de FPS que você pega arma e você pode customizar a arma, e no final, aquela primeira arma pai, ela tá matando, tipo, qualquer pessoa, tá ligado? É, entendeu? E, cara, eu sempre deixava meu fusquinha no máximo, porque eu achava aquele fusquinha muito awesome. E eu realmente gostei muito desse jogo, mas porra, a trilha dele eu acho muito foda, então, né, vou pedir vocês aqui pra trocar essa maravilhosa música, que é Mac Monster. Mac Monster. Mac Monster, de Rage Racer. Rage Racer. Mac Monster feliz, véi. É. Não, piroca na mesa. Mac Monster feliz, vai se fuder. Piroca na mesa, então, vamos lá. Piroca na mesa. Ainda bem que no iTunes tá aparecendo como explícito, né? Porque, porra... Snake também tem um jogo de Play 1, né? Snake na mesa! Snake na mesa! Oi! Eu vou deitar aqui. Tá. Você falou de um... desse gênero de música mais eletrônica. Tinha um jogo de corrida meio futurista, que é aquele Wipeout. Wipeout saiu no PlayStation 3 da versão HD, que é muito visão. Não sei se vocês souberam da notícia, mas acho que foi ontem ou anteontem. O estúdio de Wipeout foi fechado. Chateado. Eles foram dormir e fecharam e ligaram o alarme, então? É. Malditas empresas sem dinheiro. Hashtag chateado. Mas enfim, tinha um joguinho, cara, que eu tive o privilégio de jogar. Ah, que bonito. Que era... eu olhei assim, né, NASCAR. Nossa, na época eu pensava que NASCAR era a coisa mais legal do mundo, não sei o quê. O carro do desenho, né? É, não, eu pensava sempre que NASCAR era chiclete, né? Goma de máscara, né? Parado! Ai, meu Deus. Vai, continue. Então... um desenho, né, cara, de NASCAR. Era bem legal. Eu lembro do desenho do Hot Wheels, cara, da NASCAR eu não lembro, não. Passava na Globo. Na Globo e na Fox Kids. Sim. Peraí, é esse que os carros tinham as turbinas? É. É, esse eu lembro do desenho. Nossa, pra caralho. Isso era muito massa. Então, daí, qual que é a premissa? Assim, você é um Mario Kart, só que com carros da NASCAR. Olha só. Porque, cara, é muito legal, assim, você pega aqueles carros, assim, stock car mesmo. Tem alguns mais clássicos, assim, tipo Porsche 911, essas paradas assim, ia correr com eles, né, umas pistas bem bacanas, aquele conceito básico, né, a pista no deserto, a pista no gelo, a pista na cidade, muito normal e isso é muito PlayStation 1 pra baixo, tá ligado? É, cara, e tipo, aquele muito preconceito, assim, de tudo que é jogo de corrida diferenciada. Não, preconceito, vamos abrir umas aspas aqui, desenterrar de novo Top Gear e vou falar da pista do Rio de Janeiro, né? É, bem isso mesmo. Nossa, cara. Velho, meu Deus. É, continua. E é muito legal, cara. Você pega os itens, né? Uhum. Aí tipo um martelo, aquele carinha que você tivesse na frente, assim, se embolava, arremessava longe. Esses jogos, a la Mario Kart, tipo, já que ele popularizou o gênero junto com Rock'n'Roll Race, os caras têm umas criatividades lazarentas com algumas armas, né? Você fica até de cara, assim, tipo, porra. Não, a onda de choque, cara, é a mais divertida de todas. Você espera fechar aquele bolinho, assim, sabe? Aham. Uhum. Tá lá no meio, você aperta o... acho que era o R1 ainda, cara. Você apertava o R1, mas lavava a pista, assim, fazia aquele... você via do meio do teu carro saindo aquele bum, que é carro pra tudo que é rolado assim. Porra. Era muito foda, cara. E você pegava o martelinho, ele ficava com um escudo laranjado na frente, e aí parece que ele ficava um pouquinho mais rápido. Nossa, cara, você ia embolando todo mundo. E toda vez que você batia, fazia aquele barulho de sino de box, sabe? Aquele pim, pim. Isso é DTF, tá ligado? É, exatamente o DTF, cara. Faz aquele pim, o carro blá, pro outro lado da pista. Cara, uns itens assim, tipo, meio que nada a ver. Você pegava o pneu, cara. O teu pneu ficava, tipo, Bigfoot. Nossa. Pô, isso era massa, hein? Você dava tração, cara. Total né? Tosta de metal isso, né? E dois itens que te sacaneavam, né? Que era o... Eu sacaneava. Eu falava, né? Que era gasolina adulterada. Porque quando você pegava um barril, assim, né? É como se fosse daqueles de gasolina. Aí você passava por cima e você escutava o carro. Bá, bá, bá, bá, bá, bá. E saindo uma fumaceira desgraçada. Isso é gasolina adulterada de fato, tá ligado? Não sei como que eles chamavam, né, no jogo, assim, mas eu brincava, né, que era chamava gasolina. Chamava de batizado, né? É, batizado. Exatamente. E o óleo na pista, né, que você passava, o carro ficava que nem um sabão, né? É, óleo na pista é mais clássico do que... clássico do que qualquer coisa, né? Mas, então, pede essa música, hein? A minha música é daquela típica fase de montanha. É. Gold que Rush. Só não é mais típica do que a fase do gelo. E que não é mais típica do que a fase da praia. Então vamos lá, Gold Rush. Snake na mesa, vamos lá. Ui! Snake na mesa. Então vamos entrar agora na parte que interessa aqui, porque, querendo ou não, até a geração PlayStation 1, você não gostava tanto dos carros, assim, você gostava mais do jogo, mas não tanto dos carros, né? A partir do momento que você começou com o PlayStation 2, PC, assim, dominar os gêneros de corrida, né, já que a geração tava nessa escala, você começou a perceber que os modelos dos carros, aprender mais sobre ele, né, porque você não lembra qual que é os modelos do carro do Top Gear, você lembrava mais ou menos dos modelos e alguns modelos dos primeiros Need for Speed, né, e acho que os modelos de carros se popularizaram em gêneros como o Gran Turismo 2, o Need for Speed Underground, começou a vir carro tesão pra caralho, tá ligado? Não é só carro de corrida pronto, né? É, não, e isso acho que também foi culpa também da popularização do conhecimento dos carros, né? Sim. Cada vez mais foi botado na mídia, na cultura pop, de você sabia o nome de carro por causa de filme, de série, de porra toda, entendeu? Até hoje em dia eu fico comparando, tipo, ah, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, olhar pra rua, eu vi o quê? Fiat, Volkswagen, via quatro marcas só. Hoje, por causa da globalização, etc, assim, você vê muito mais e também por causa da mídia, as coisas que você falou, né, que acaba envolvendo. E os jogos de corrida também não foram diferentes, né? Tanto que foi Need for Speed Underground 1 que conheci o carro que eu mais gosto de todos, cara, que o Snake concorda comigo, que é o Subaru Impreza. Nunca será, nunca será. Ah, não, fato. Lancer, lambe meu cu aqui, porque... Não. Lancer, lambe meu cu aqui, porque... Só Skyline. Não é tanto assim, não, cara. Skyline é só potência, design, todo o... É só potência, design, é só o carro que tem um computador de bordo que diz quantos graus você tem que virar o volante pra fazer o drift perfeitamente. Cara, só isso, velho. Não, mas tem o Mazda RX-7 também, cara, que é um carrão, cara. Mas, cara, na minha opinião, Zabuzeta, eu acho que o carro mais foda ever na minha vida é o Subaru Impreza. Não. Porque, cara, é muito foda, cara. Ele tem todas as versões, até hoje, fodas pra caralho, tá ligado? Não, eu concordo com o Will, eu vou de Skyline eu acho muito tesão. Sempre vou achar, né, velho? Sinceramente, vamos se ferrar tudo vocês, o Mustangão, velho. Mustangão, americano. Não, filho da Mustangão mãe, Mac 3, velho. Vai se ferrar. Não, Mac 3 não, que Mac 3 é uma bosta. Não, mano, cara, é Mustang, velho. Eu entendi. É que assim, eu não gosto muito desses carros estilo Mustang, assim, que é V8, etc. Pra mim não é tanto. Porque, ó, lembra que eu falei que gosto muito de jogo de estilo Rally? E Rally, o gênero, o carro que mais se popularizou pra caralho foi o Subaru, tá ligado? E pra mim acabou sincronizando perfeitamente a ideia. Mas, voltando nos jogos de corrida, né? Need for Speed Underground chegou estuprando, eu quase falei errado já, de novo. Estuprando, porque pegou o hype do filme que tava na época, né, o Velozes Furiosos, e foi um jogão, cara. Ele tinha as mecânicas, tinha a parada de você customizar o carro, roda, aqueles adesivos, podia deixar o carro como se fosse um carro alegórico de carnaval, tá ligado? Mas, e era divertido pra caralho, assim, porque é um jogo difícil. Os caras souberam a hora de lançar, né? É, foi o jogo certo na hora certa. Foi a partir daí que o pessoal começou a chamar a EA de mercenária, tá ligado? Certeza, sério, porque lançou o filme, opa, vamos lançar Need for Speed Underground aqui. E 4 Need for Speed pra PlayStation 2, né? Sim. E foi foda, porque eu joguei mais no PC, não joguei tanto no PS2. Desde essa época, eu sempre torci meu nariz pra jogos de console, por causa do gráfico. É aquela coisa idiota, PC versus console, tá ligado? Tipo, o gráfico, painha, porque eu falava, cara, cadê todos os potências de gráfico que o PC tem pro PlayStation 2, mas enfim. Nossa, essa era foda, eu falo, caralho, eu boto motion blur no máximo, eu boto iluminação no máximo, eu boto o meu rodando a 1024x768, chupa isso, porque eu uso PC, não sei o quê. E eu jogando tudo no mínimo com uma TNT 2. Eu era mais ou menos isso também, aqui, eu não sei como é que é. Ele fazia a curva, ia tomar um café. Eu tinha uma 9550 na época, nossa, muito ruim. O 9550 pra época era bom pra caralho, mas se fuder. Porra, mas eu comprei bem depois, cara. Ah, tá. Mas ó, o Need for Speed, ele também trouxe, tipo, mecânicas diferentes, né? A questão de você fazer pistas de... Que assim, não era só um jogo de corrida de fazer circuito, né? Tinha vários tipos de jogabilidade. Tinha aquela Drag Racer, que era o melhor. Melhor de todos. Você tinha que trocar a marcha na hora certa e você desviar dos carros e soltar nitro se você tivesse já na evolução do jogo, cara. Que era muito foda. O Drift, que a galera pirou pra caralho, que é aquela pista sabão, né? É, nossa. Pista sabão, cara. Sim. Ou aquela versão que é o Knockout. Qual que é o nome? O Knockout. Deixa eu falar Knockout, de novo. Velho. Knockout. Fala, quem é brasileiro, fala. Knockout. Bom, e tinha o clássico corrida. E foi assim que popularizou bastante. Aí veio outros gêneros, assim, que eu conheci muito depois, que é o Flat Out, né? O Snake chegou a jogar bastante ele, né, Snake? Amo. Principalmente arremessar o cara pela janela. Adoro. Essa foi muito zoada, porque é assim, você bate nos caras... Calma, a gente já explica. Tá bom, vamos... já que você vai falar da música desse jogo, né? Eu falo. Também popularizou outros jogos aí. Então, falando sobre Flatout, então já pode mandar bala aí. Flatout é o jogo mais divertido de porrada da vida. Tinha um que era pra PlayStation 1 também, era o Destruction Derby. Era mais ou menos esse conceito. O Destruction Derby era foda. Esse então, era foda. Ele com a Magedon era foda. É, cara do céu, era horrível sobreviver naquilo, mas tá. Era aquele conceito. São carros de destruição numa pista e você vai tunando, assim, com as peças. Os carros básicos, assim, tipo, você comprou do lixão ele. Tá tudo enferrujado, tudo ferrado, só que você vai correr com ele. Tem os carros Maomé, aquele seminovo, sabe? Aquele Chevette do teu tio, mais ou menos aquele. Chevette do seu tio. Tá, Opala, tá, Opala. Sim, é um Opala, tá mais ou menos, assim. Não tá velho, mas não tá novo, entende? E tinha os carros novos, cara, que dava até dó de arrebentar eles com o outro. E era assim, era corrida sem item, sem nada. Era o carro, era o motor mesmo, que você ia lá e ia dar porrada com o outro cara. E pista sem assim, aquela coisa, pré-gênero de todo jogo de corrida, né? A pista da montanha, a pista da praia, a pista da não sei o quê. Mas foi bem finalzinho dessa época, né? Porque foi. Mas combina com eles, assim, e bastante fases, assim, que você percebe que é um jogo de redneck. Sim. De caipira americano mesmo, porque todas as fases, assim, é no interior. Eu vi até na última versão que eu tenho lá, que é a Ultimate Carnage, que eu tenho, que é a empresa é Bugbear, acho que não sei exatamente qual que é a empresa que faz, mas acho que é essa aí. Ele tem muita pista em lugares, assim, que tem aqueles tábulos, né? Tem tudo isso aí, cara. Eu falo, cara, isso é fazenda, muito... Fazenda, cara. Sim? É muito... E pista de chão mesmo, né, cara? Uhum. E, cara, era muito legal. Você ia arrebentando os outros carros, assim, você vai vendo a degradação deles. O teu carro, então... Se você conseguir jogar, cara, uma vez, com dois pneus só do carro. O dianteiro esquerdo... Ah, vai se fuder, não. E o traseiro direito, sério. Ah, mas você tava no chão, soltando faísca, né? Não, tava... Cara, fazer curva é horrível, você não fazia, né? Ah, não. Mas assim, ó, acho que a partir dessa geração dos jogos de corrida começou a ter mais. O mesmo jogo de corrida ter vários tipos de jogabilidade. Destruição, as paradas, né? Começou a ser um pouco mais diversificado, né? Tanto que o Flatout é assim também, né? Flatout 2, então, cara, é uma diversão pura, cara, porque daí, além do jogo de... A parte de jogo mesmo, de corrida, que você fazia a carreira, você tinha um modo... Ah, detalhe, se você batia alguma árvore, teu boneco era arremessado do carro. Você tava lá, tipo, 180 por hora, fiz a curva errada, acertei uma árvore, acertei um tronco no chão, alguma coisa, cara, se você acertasse muito rápido, teu carinha era ejetado, você escutava... Isso é a característica da série, né? Você bate e os caras voam. Mas é claro, você voa, depois dá o respawn ali e já era, tá ligado? Já era. Do Flatout 2, que eu não sei como que tá no 3 aí, no Ultimate Carnage, mas tem os modos de jogos, assim. Você pega e joga dardo com o teu bonequinho que sai do carro. Tem. Ainda tem essa merda, tá ligado? Joga dardo, joga boliche, joga basquete. É muito zoado, cara. Eu tenho uns três jogos, só joguei Ultimate Carnage mesmo, tá ligado? Eu lembro que esse jogo ele vive em promoção na Steam também. É, né? Por isso mesmo que eu tenho os três jogos. E é muito bom, cara, muito divertido. Tipo, é aquele jogo que você pode levar a sério, você querer platinar ele, e aquele jogo, tipo, cara, tem um jogo aqui, vamos jogar? Vamos. É aquela coisa bem casual e muito divertida, porque a galera curte ficar assim, bolando aquilo lá. É. Não, imagina, nunca curtiram, né? Trilha sonora dele, como que é a trilha sonora? Eu não lembro exatamente, eu vi o Ultimate Carnage, eu gostei, mas não é aquela coisa tão awesome como Need for Speed Underground foi pra mim. De fato, mesmo que eu joguei foi o Flatout 2, né? E, cara, eu curti pra caralho as músicas. É. Tipo, é bem diversificado, assim, os estilos. A maioria é rock. Não tem rap, não tem eletrônica. É rock mesmo, assim. Rob Zombie, Nickelback... Nossa, Nickelback, caraca. Nickelback? É, caraca. É porque é redneck, né? É redneck, cara. Velho, redneck. A música que eu escolhi é do Fall Out Boy. Os caras, eles disseram muita coisa importante pra tentar vender o jogo, hein? Porra, total. E deve ter vendido o jogo quase com isso, cara. Não, e quem mais, cara? Yellow Card, quem mais? Agora não vai vir na cabeça, cara, mas um monte de banda boa, não é? Às vezes os caras licenciam, assim, bem na época que o pessoal, tipo, não... Acho que os caras de banda falam assim, vamos cobrar barato porque a gente não acredita em videogame. A gente não é ninguém, né? Não acredita em videogame. Depois que a galera viu que videogame é uma mídia, tipo, que tá crescendo cada vez mais, hoje em dia os caras cobram pra caralho pra colocar a música deles no jogo, tá ligado? Verdade. Então, talvez naquela época a galera não... pode botar essa porra aí na nada, tá ligado? Mas, então, dá uma snakezada na mesa aí. Vou dar uma snakezada e vou mostrar aqui, olha, que quando eu era no meu período de colégio, eu falava que Fault Boy, eu gostava de Fault Boy, eu falava assim, mas que é de emo? Emo é o caralho, tá me entendendo? Fault Boy é bom. É bom. Porque nos clipes, nas músicas, os caras não estão se ferrando. É. Pô, cara, e pra jogo de corrida, é uma das bandas que tem melhores trilhas, assim, pra empolgar de você ficar fazendo jogo. Massa pra caralho. Então, Snakezada na mesa. Snakezada na mesa. Fault Boy, que eu não consigo falar o nome dessa música. Vai! Final aqui, a gente deixou a série que, na minha opinião, pra mim é a favorita. Underground é a série favorita pra mim, acho que pra vocês também deve ser, né? Bota fé. É assim, eu sei que o Will curte pra caramba o Burnout Paradise, curte essa jogabilidade maluca de bater os carros, etc. Olha, eu sou até meio herege, porque até hoje eu não joguei Burnout Paradise. Eu joguei todos os Burnout, menos o Paradise. É, o Burnout Paradise eu comprei, eu tenho 14 minutos de jogar Zantin. Pô, cara, já vi tanta gente falando bem desse jogo. É, eu também. Estressa por não jogar ele. Só que a galera fala bem também da trilha sonora dele, né, Avril Lavigne. Ô, oh, Avril Lavigne era no 3, não? No Takedown? Não sei, eu acho que Burnout Paradise deve ter também. Eu me lembro que tinha uma versão... Você destruindo a metade dos carros, né? Não, Snake, tem Paradise City. Não sei se é o Paradise, ou se é o Takedown, ou se é o outro. Que tem essa música, aquela música Girlfriend da Avril Lavigne. Em 5 línguas, cara. Nossa. Meu Deus do céu, velho. 5 línguas. Muita língua, né? Aí era chinês, japonês, inglês, espanhol e outra que eu não lembro, cara. Nossa, chinês. Interessante. Peraí, tem Avril Lavigne em japonês. Sim. não cante, Snake. Vamos falar aqui de Need for Speed mesmo. Já que a gente citou, né, o Burnout. Eu só tô com um pé atrás com a série Burnout em si, por causa da empresa deles. Porque quando anunciou o novo Need for Speed Most Wanted, eu falei, vai ser o Most Wanted, Feelings, etc, que eu o jogo tesão pra caralho, e vão lançar o Burnout Paradise 2 camuflado de Need for Speed quanto antes, tá ligado? É, porque é uma treta que rolou, porque por mais que Burnout, toda crítica fale bem, o nome Need for Speed vende mais do que o próprio nome Burnout. Aí eles fizeram essa treta, bota a equipe do Burnout fazendo Need for Speed, pra ser um jogo rentável e que vai dar certo pra crítica. Nossa, eu pensei que fosse um jogo hentai, tá ligado? Eu, caralho! Meu Deus, como assim? Mas enfim, jogo rentável, olha só que merda. Game Track vem, jogo rentável. Como presente. Não, pelo amor de Deus. Já joguei vários. Já, ó, o Yu jogou vários e é prova disso, né? Ai, meu Deus. Bom, Underground, de longe, é o jogo que tem a trilha sonora mais fodástica de todos, com as melhores músicas licenciadas até hoje, né, cara? Sim, eu só digo que eu tenho uma raiva porque todo mundo fala que a trilha sonora do Underground 2 é melhor, eu prefiro a do Underground 1. Eu também, tamo junto porque Underground 2 tem música boa pra caramba, mas as músicas de rock, não as músicas de hip hop, todas elas são unânimes, tá ligado? É. Oh, mas se o Monster Wanted tivesse a trilha sonora do 1, cara... Seria o melhor jogo ever, né? Seria o melhor jogo ever, cara. Porque ele, tipo, ele é um jogo com muito potencial, cara. Não, mas a trilha sonora ficou muito... Não. Ó, é assim, ó. O Underground 1 e o 2, assim... O 2, ele começou aquela parada meio de open world, assim, né? Que diferenciou do 1. No 1, você ia pras missões, corria e pronto. O 2, não. A gente ficava andando pela cidade, ficava usando suas paradas. Aí você entrava nos eventos e pronto, né? O Most Wanted pegou esse feeling do open world, trouxe pra uma parada diferente do que os dois anteriores, que você jogava de noite. Aí você começou a jogar de dia no Most Wanted, tá ligado? E, tipo, nunca anoitecia, né? Eu gosto pra caralho. Eu gosto dessa parada de ser de dia, entendeu? Eu acho maneiro, tá ligado? Embora deveria ter as fases de noite, né? Eles pecaram nisso. Mas, assim, as bandas que vieram com a série Underground são as bandas, assim, que eu escuto até hoje. Eu posso citar aqui o Static X, posso citar... Fora pra caralho. Caralho. O Element 8. E posso citar outras bandas que eu amo de verdade, cara. Eu acho muito foda. Combina perfeitamente. Esses dias eu falei, a gente vai fazer um cast de jogo de corrida. Vou ver um gameplay de Most Wanted 1, né? Com certeza, né, cara? Eu não podia deixar Most Wanted 1 e Underground 1, assim. Eu fui ver, cara. É tão empolgante até vendo vídeo, aquela música combina perfeitamente, cara. Como que pode? Bom, Need for Speed Underground 1, como tem a melhor trilha sonora, eu já escolhi já faz muito tempo música, não vou escolher dele. Eu sei que Excel e Will tem música desse jogo. Eu vou começar com Will, já que eu falei de StatX, né? Will? Caralho! O que eu posso dizer sobre essa música, cara? Obrigatoriamente, eu tenho problemas. Eu não sei se vocês sabem, mas Need for Speed Underground 1, se eu me lembro, não dá pra você passar a música, né? Aí, não, não dá. Você tem que esperar tocar. Ou você aperta restart até a música tocar. Exatamente. Nossa, porque eu fazia isso com o Tony Hawk, cara. Não, mas Tony Hawk dá pra mudar, cara. Need for Speed, pelo menos, quando eu jogo os Underground, quando eu ia jogar, eu ia lá pras tracks, né, pras músicas, eu tirava todas as hip hop pra tocar nunca, e as músicas de menu, as músicas preferidas minhas, e no jogo eu colocava todas as outras, tá ligado? Cara, porque essa música, ela é muito foda. Eu não conheci Static X, cara. Aí meu colega falou, pô, pega essa aí, ouve aí. Aí, caralho, quando eu comecei a jogar aquele jogo, eu falei, caralho, que música foda, que bateria foda, que guitarra foda, que vocal foda. Lembrava muito Metallica quando eu ouvi essa porra pela primeira vez, assim. Falei, caralho, que música foda. Aí, obrigatoriamente, toda vez que eu jogo Underground 1, eu dou restart até essa música tocar e eu, toda a pista, as 114 pistas, eu faço só ouvindo Static X, entendeu? Já saco, hein? Jesus! Não é mais fácil excluir todas as músicas? Assim, fica a dica. Bom, então, pau na caixa. Losing. Você também escolheu a música do Need for Speed Underground 1, né? Do Rob Zombie. Isso mesmo, cara. E como você disse, o Rob Zombie, Two Lane Blacktop, é a música que, na minha opinão, é a música, mais feliz do jogo. É a música mais feliz do jogo, cara. Sério? Vindo do Rob Zombie. É a música que eu considero, assim, mais característica do jogo, porque quando eu ouço ela, me remete completamente ao tempo que eu jogava. Uhum. Diferentemente das outras, ainda que eu goste delas, reconheça e tal, mas não dá aquela sensação de, caraca, tô jogando, sabe? Que essa passa. Inclusive, ainda que eu não ficasse dando restart até chegar assim, sempre que ela tocava, parece que eu fazia com mais gosto a fase. É, a música entrava o feeling de você falar, vou fazer a curva aqui driftando, tá ligado? E fazia as paradas muito nervoso, cara. Era muito foda, porque, tipo, esse jogo é aquela síndrome de coreano. Quanto mais você jogava, assim, mais tempo você tava na frente dele, você fazia as paradas com mais perfeição, tá ligado? Era muito foda, porque às vezes eu fazia umas paradas inacreditáveis e falava, caralho, eu fiz essa curva sem bater nesse pilar aqui. Fui eu que fiz isso? É, foi eu que fiz isso, né? Exatamente. Bem desse tempo. Então, como a gente falou bastante do jogo e tudo, e você já identificou qual é a minha música, Rob Zombie, Two Lane Blacktop e Snake na mesa. Snake na mesa, vamos lá. Between them just to keep alive. California. a última música desse cast, né? Aproveitando a série Underground, eu vou falar de um jogo que, se tivesse as músicas do 1, estaria perfeitamente, seria o melhor jogo da série Underground, mas ele ainda assim, ao contrário do que os piás disseram, tem música foda sim, cara, como que pode? Porque tem Disturbed, Avenged Sevenfold, cara, que é muito foda. Sid Weller, cara, que é uma banda que eu conheci nesse jogo e sou viciado nela até hoje. Ela é meio rock eletrônico, tá ligado? Meio prod, tá ligado? Tem prod, o Bullet for My Valentine. Caralho, tem Static X ainda. Tem muita coisa maneira nesse jogo. Bom, e a música que eu escolhi foi da banda Disturbed, que é a música Decadence. E ela tem um feeling foda pra caralho pra esse jogo. Então, Snake na mesa aí, que essa banda é muito foda. Dessa seleção maravilhosa de músicas e dos comentários completamente abalizados sobre jogos. Não dá pra falar de tudo, cara, que é muita coisa, né? Dá pra gente até falar, ah, tem os jogos da nova geração, de PlayStation 3, de Xbox, Forza, tem... É, bom, é só assim, a gente podia recomendar alguns também, né? Dá pra recomendar aqui. Eu vou recomendar um, já aproveitando isso, vou recomendar um que eu gostava pra caramba, que era o Ayrton Senna de Super Nintendo. Jesus, Ayrton Senna, Super Nintendo? Sim, era Ayrton Senna... Mega Drive, não? Não, Super Nintendo também tinha. Sério? Sim, tinha. Jogava pra caralho. Eu nunca me lembrava que a versão do Mega Drive era em português. Ah, tá, eu não lembro exatamente, mas Ayrton Senna de... Ayrton Senna Super Monaco GP, pô. Esse mesmo, eu jogava no Super Nintendo. Eu vou recomendar Hot Wheels Turbo Race. Ah, você falou já fez um cast. Lá no cast número 8 ou 7, alguma coisa assim. Por aí, cara. Mas olha, é um jogo muito bom, é muito engraçado, é muito divertido, trilha sonora gostosa de se ouvir. É... É muito alternativo, cara, as músicas que tem naquilo lá, cara, mas é bacana, você dá vontade de escutar no carro. Flat Out 2, se você não jogou, jogue. Trilha sonora é boa, a corrida é boa, tipo, você se empolga de querer equipar teu carro pra poder bater no desgraçado. E é engraçado que, tipo, não é só um carro, assim. Tem a cara dos personagens, assim, de que pilota cada carro. Então você começa a sentir raiva por eles. É. Você vê aquele cara e fala, filho da puta. Você começa a chamar os caras. Jack, seu maldito. Então, eu recomendo você não pegar Need for Speed Shift. Ah, é verdade. Não, pelo amor de Deus. Não, Need for Speed Shift foi a parada é shit, que... Need for Speed Shift. É, shit, né? Nossa, porque... cara, com certeza, qual uma não, bosta. Porque assim, ó, eu falei, orra, Need for Speed, simulação, né? Aí eu falei, caralho, vou jogar aqui. Eu falei, cara, como que eu tô fazendo todas as curvas perfeitamente, né? Aí eu comecei a reparar que eu não tava freando as curvas. Era o jogo freia pra você nas curvas, cara. Aí eu falei, não, beleza, tá bom, deve ser uma coisa que eu não desabilitei no comando, né? Desabilitei tudo e ele continuou freando na curva. Eu falei, vai se fuder que eu não vou mexer nesse jogo mais. Comprei esse jogo na empolgação. Falei, não, não dá, cara, sério. Vai se tomar no cu. Eu ganhei esse jogo na Plus, na PSN. Joguei 10 minutos e deletei, cara. Não, é muito, muito ruim. Ele é um jogo bonito, mas a jogabilidade dele caga o resto do jogo todo, tá ligado? É o Need for Speed Shift Tab. Não, mas assim, de recomendação, cara, eu mando você jogar, porra, todos os Burnout, que são jogos incrivelmente divertidos, cara. Tanto pela trilha sonora, pela jogabilidade, pelo aquele negócio que você pode ligar o foda-se legal e jogar o jogo, sabe? Uhum. Ah, tipo, eu sou péssimo motorista, não sei dirigir, foda-se, vai, joga pra derrubar ou destruir carro, sabe? É, dá pra... tem várias alternativas, né? É, ele é um jogo pra mim que ele é completo em todos os sentidos. E acho que é só isso, né? Tem jogo de corrida, eu não sou, não é algo que eu manjo muito, mas é que eu gosto bastante, mas é, eu não consigo me profissionalizar em jogo de corrida, sabe? Eu não sou daqueles que consegue, eu acho. Eu não sou daqueles que consegue comprar volante, essas coisas. Ah, não, isso aí não, isso é absurdo. Pablo pra nossa, cara, eu vi um cockpit pra vender da Red Bull pra você jogar Fórmula 1 no PS3 e Gran Turismo, 7 conto, velho. Não, cara, que compra um carro, linda. Compra um carro, vai se divertir. Compra um Fusca velho e vai num deserto e se diverte, tá ligado? No autódromo aqui do Curitiba, parece que tem um dia que você paga 1000 conto pra dar uma volta por uma hora. Então... Oh! Não, tá dentro. Você compra um Chevette 3000, dá um terminado com R$1.000, compra um equipamento de segurança bom e gasta R$1.000 pronto. Fechou 7.000 aí. No menos? Menos ainda. Dá pra você ainda gastar com um mês de Burger King graça, né? Bom, Excel, o que você quer recomendar pra galera aí? Cara, eu recomendo que vocês estudem, sabe? Porque a vida não é fácil e estudar é sempre bom. Jogo de corrida. Jogo de corrida, eu vou recomendar pra vocês o Road Rash, de preferência de Play 1 ou de 64, mais o de Play 1 do que 64. De Mega Drive também é bom, cara. Cala a boca. De PlayStation 1. Entendista chora, né? PlayStation 1 é acho que foi o auge, assim, do Road Rash. Joguem. Se você não conhece, conheça, vá conhecer o jogo. Se você já conhece, não vai perder nada se for jogar de novo. É sempre bom. Se desestressa pra caramba dando umas porradas nos jogadores. Só uma coisa que eu fico triste, cara. Não tem jogo tão bom de moto atualmente, assim. Verdade. Verdade. É verdade. Foi um gênero meio esquecido. MotoGP é que nem Fórmula 1, né? É. Não tem graça. Uma recomendação geral também, acho que pra quem conhece aqui, a série Grid é um jogo muito bom pra quem curte. Ele é meio simulação, mas ele é agradável pra caramba. Ele tem bastante auxílio também. Você pode ser completamente simulação, o computador te larga, ó, essa é a pista e esse é o teu carro, se vira. Ou você pode, tipo, não tô tão familiarizado assim de jogar tão sozinho, então me dá uma ajuda aqui. Você consegue fazer as configurações, que nem você pode deixar o freio automático ou não. Ele te dá essa possibilidade. É, dá. Shift, um beijo. Cara, é muito gostoso jogar, sem falar que tem meu apelido naquele jogo, cara. Então toda vez que eu ligo ele, hello Snake, obrigado. Bom dia pra você também. Ele tá pra lançar o 2 daqui uns dias. E é isso, né, galera? Dá pra falar, mas vocês falaram daquele jogo de aviãozinho, né, de etc, né? Falaram de F-Zero GX, né? Então, dá pra falar sobre tudo isso se a gente fosse fazer um cast de listar os jogos. Mas a gente falou o que a gente mais jogou, né, o que a gente se divertiu. O que interessa, mas comentem aí qual vocês jogaram, né, que vocês curtiram mais durante a época que vocês se focavam em jogos de corrida, né? Fale sobre as melhores trilhas que vocês já perceberam em jogos de corrida também. É isso aí, cara, não tem segredo. Mande um e-mail pra nós no gametrack@levelmais.com. Siga-nos no Twitter, no @levelmais, e também no Facebook, facebook.com/levelmais. E ficamos por aqui, né, Excel? Ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, mandem suas dicas, digam o que vocês querem ouvir nos próximos casts e digam o que vocês gostaram ou não desse cast. O nome desse cast vai ser Cast for Speed, né? For Speed, diga. Ou que nem eu falei, né? Game Track, Track. É, Game Track, Track Edition. Game Track, Track. Mas enfim, então, galera, até a próxima edição. Obrigado, Will, obrigado, Zeke, obrigado, Excel, obrigado, Zabas. Opa, de nada. Então, vamos lá. Falou. Nos vemos no próximo level. Aí, tchau, tchau. Ó, recomendo pros seus amiguinhos, hein? Vamos distribuir essa palavra. Pronto, crianças. Estamos, capitão. Deixa eu ver. Estamos direito. Estamos, capitão. Bora ver o que eu vi. Vive do ar. Eu lembro o resto da música. Se você quer ver as coisas assim, não espirra na água. Subiu uma bobagem. É o que você quer. Pra Lula safado, problemas com peixe. Vamos juntos. Vamos juntos. Que merda, hein?